Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. 27/6/2017, 18 horas. Mesa de som de Jair Barbosa, o Fufunha, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martner. Apresentação, João Alckmin. Antes de cumprimentar o Marco Antônio e começar a entrevista, eu gostaria de prestar a minha homenagem aqui a um grande e querido amigo, o advogado Leonardo Frankenthal, que foi um dos maiores criminalistas desse país, formado pela Universidade de São Paulo, atuou em mais de 800 júris durante sua carreira, abraçou causas de grande importância como a defesa do escritor Lourenço de Aféria e do delegado Sérgio Fleury. Ao longo de sua carreira, acumulou 36 diplomas, reconhecido internacionalmente pelo seu zelo profissional, era membro da Société Internationale de Criminologia de Paris e integrava a International Academy of Trial Lawyers de Londres, e era conhecido como Leão dos Tribunais. E hoje deixou a sua filha Lilian Frankenthal, que eu conheci como tinha 5 anos, à frente do escritório. Lilian, toda a sorte do mundo para você. Você tem a competência, o brilho, a seriedade, a integridade do seu pai. Conte conosco para o que você precisar, qualquer hora do dia ou da noite, Lilian. Um grande beijo para você. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, querido. Tudo bem? Estou melhor falando com você. É sempre um privilégio estar com você. Obrigado, querido. Esse teu amigo, esse ilustre advogado, ele faleceu ou ele se aposentou? Não, Leonardo Frankenthal infelizmente faleceu. Foi um dos maiores criminalistas que o país teve. Numa época em que você tinha Leonardo Frankenthal, Dante Del Manto, Valdir Troncoso Pérez, você tinha grandes advogados criminais, que é o que falta hoje nesse país, infelizmente, viu? Leonardo então, Frankenthal. Meus sentimentos à família, então. Agora, o seu convidado já está na linha, Marco Antônio. Maravilha. Então, gente, começando o programa, vai ser uma honra, a gente vai conversar com o Alexandre Morgado. Vou tentar dar um. Para variar, a gente está entrevistando gente com muita coisa na carreira. Mas, de qualquer forma, ele nasceu em 78 em São Paulo, bairro de Ipiranga. Você vai ele dar um briefing. Você só vai dar um briefing dele, né? Tentar. Né? Mais uns 20 minutos e tudo bem. Exatamente. Ele nasceu no bairro de Ipiranga, ele é cartorário. Você deve estar pensando, peraí, mas só um pouquinho. Agora a gente vai começar a falar sobre registros, documentos públicos, cartas, títulos, escrituras, certidões. Não. É que ele escreveu um livro que é indispensável, chamado Marvel Comics, A Trajetória da Casa das Ideias no Brasil. É sobre a chegada da editora americana aqui nos anos 40 até os dias de hoje, passando pelas dezenas de editoras brasileiras que publicaram esse universo, que foi inicialmente que foi criado pelo Martin Goodman em 39, desenvolvido pelo gente como Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko e outros inovadores artistas. Esse livro conta com depoimentos dos principais editores profissionais que ajudaram a impulsionar a história da Marvel no Brasil, gente como Ota Assunção, Mária Miden, Vitor D'Onofrio, Felipe Ferreira, Elcio de Carvalho, JP Martins, Leandro Luiz de Del Manto, o Marco Moretti, que o personagem entrevistou, Marcelo Alencar, Roberto Guedes, Alexandre Calari, etc. Então, assim, é um livro que é fundamental para quem gosta não só de ler histórias em quadrinhos, mas também para ver como... porque a história da Marvel no Brasil, obviamente, se confunde com a história das editoras de livros chamados de entretenimento. Né? Então, quer dizer, é um trabalho super complexo que a gente estava precisando. Eu cresci lendo histórias em quadrinhos, a maioria delas era pela Ebal, e a gente está aí com o Alexandre Morgado. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, e você? Obrigado pelo convite. Ah, tudo bem, querido. Então, vamos começar pelo início. Fala um pouquinho da primeira... Como é que foi quando nasceu lá em São Paulo, no bairro de Ipiranga? Como é que foi que começaste a te interessar por histórias em quadrinhos? Tenta te lembrar, assim, sei lá, qual foi a primeira revista em quadrinhos que tu te lembra ter adquirido? Então, eu comecei por causa do meu pai. Meu pai sempre pra teu pai. É. Uhum. Ele sempre foi colecionador de livros, ele lia muito. E para estimular minha leitura de criança, ele começou a comprar os quadrinhos na banca de jornal. Né? E eu acabei pegando gosto. Tanto é que eu coleciono desde aquela época até hoje. Né? E no livro eu até coloco a primeira revista que eu... Que eu assim, é difícil falar qual que foi a primeira, mas a memória afetiva que eu tenho da primeira, que eu tenho mais uma lembrança mais antiga assim, foi a Super Aventuras Marvel número 29 da Editora Abril. Foi publicado em 84, 85, por aí. Eu até coloco uma imagem dessa capa no livro e comento, né, como começou. Tinha cerca de 6 anos, então. Não entendi, desculpa. Tinha cerca de 6 anos, então. Por aí, entre 6 e 7 anos. Que aí legal. Eu peguei gosto e nunca mais parei. E aí eu continuei comprando, meu pai continuou comprando, fui crescendo, fui comprando eu. E hoje eu tenho um acervo de quase 20 mil revistas em casa. Quase 20 mil? 20 mil, uau. Por aí. Uau. Uau. Muita coisa. Mas basicamente está aquela situação que a pessoa daqui a pouco vai ter que se mudar, porque ou é ela ou a coleção dela. Nossa, meu, olha, tá complicado, viu? Tá complicado. Eu tenho um cômodo em casa só para as revistas, né? Uau, já tá um pouco, né, tumultuado, mas é isso aí. Tá. Me fala assim então um pouco o teu livro, me fala porque, do começo então, só dá um briefzinho, claro, para o pessoal ficar salivando aí, querer adquirir o livro, mas tá. Assim, como é que a Marvel entrou no Brasil, assim, ou seja, foi pela mão de quem, como é que foi, tipo assim, que algum brasileiro, sei lá, indo para os Estados Unidos, descobriu, porque não fazia muito tempo que a Marvel existia quando ela veio mesmo pra cá, né? Ela, no Brasil, ela veio na década de 40? Então, na década de 40, a editora não chamava Marvel na época, ela chamava Timely, né? Uhum, ela foi criada em 1939, fundada pelo Martin Goodman, e era Timely Comics. A Timely durou até os anos 50, assim, mais ou menos. Até depois... Deixa eu só te interromper, querido. Timely, né? De atual, ou seja, T-I-M-E-L-Y, né? Timely isso, Comics, né? Isso tá. Mesmo, exatamente. Uhum. E esse nome foi usado até o final da Segunda Guerra. Porque depois que a Segunda Guerra acabou, os personagens que participavam da guerra, como Capitão América, por exemplo, depois da guerra perderam um pouco, assim, da sua... relevância. Da relevância, né? Porque ele foi criado por causa da guerra. Claro, guerra, claro. Né? Com o final da guerra, o personagem ficou meio sem ter o que fazer. Não sabia o que fazer, diríamos assim. E aí a editora redirecionou os quadrinhos para um outro segmento e mudou o nome para Atlas Comics. É. Aí eles foram fazendo alguns quadrinhos como Faroeste, ficção científica e tal. E aí em 61, que a editora deu uma remodelada, que o Stan Lee e o Jack Kirby criaram o Quarteto Fantástico, foi aí que eles inauguraram a Era Marvel, né? Então assim, a Era Marvel mesmo, Marvel Comics, surgiu aí com o lançamento do Quarteto Fantástico em 61. Então aí a editora mudou o nome para Marvel Comics e foi aí que ela deslanchou e foi aí que ela se tornou uma das maiores editoras de quadrinhos do mundo, né? E respondendo a sua pergunta, ela chegou no Brasil na época da Timely em 1940, pelo jornal O Globo, que era o jornal administrado pelo Roberto Marinho, né? E foi nesse período, abril de 1940, foi na revista Gibi, o nome da revista era Gibi, né? Por isso que ficou esse nome, tipo como Durex ficou para fita adesiva. Exatamente, então, assim, tudo é Gibi, né? Então é o Gibi número 142, abril de 1940, foi a primeira revista publicada na era Timely, né? E a era Marvel... Quem trouxe pro Brasil foi a Ebal, que você citou aí, né? Em 67. Que ano que foi, querido? Que ano que foi? Foi nos anos 60, né? 67. Ah, tá. Exato. Eu me lembro lá pelo meio dos anos 70, meu pai comprando direto, eu me lembro Aventuras do Thor e do Incrível Hulk. E, obviamente, do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha veio um pouquinho depois. Que ano mais ou menos? 78? Oi, desculpa? Desculpa, tipo 77? 76, 77? Não, 67 foi a estreia. Tá. 67. Não, sim, mas deu Homem-Aranha, tipo... O Homem-Aranha chegou, se eu não me engano, agora foi em 69. 69, tá, achei que tinha sido. Mas foi esse período. O Homem-Aranha, a primeira história publicada do Homem-Aranha foi num gibi do Thor, que é o álbum Gigante número 11, que é uma das revistas mais disputadas no mercado de quadrinhos. E aí depois a Ebal lançou uma revista própria pro personagem, acho que foi em 70. A estreia foi em 69, na revista do Thor, e se eu não me engano, me fala a memória, o número 1 estreou em 70. Foi nesse período aí. Que sensacional. É que é o seguinte, a gente entrevistou também, como eu falei antes, o Marco Moretti, né, que também trabalhou com a Marvel. Entrevistamos também um outro editor, que não tem a ver com a Marvel, mas o Arthur, o dono da AVEC Editor, o Arthur Vec, né? E também entrevistamos um super fã, expert em quadrinhos, também, que deve conhecer, o Ricardo Quartim. Né? Ah, sim, conheço. O grande Ricardo. E a gente conversei com ele, porque eu me lembro pequeno juntando trocados para comprar aquela revista grandona lá, que era do confronto do Spider-Man, né, do Homem-Aranha com o Superman. Com o Superman, né? A união, na verdade, da Marvel, de certa forma, né? Exatamente, com a DC, né? Então me lembro até que foi ali na contracapa que eu fiquei sabendo quem era o Stan Lee, porque apareceu na contracapa o Stan Lee e o Carmine Infantino, né? O Carmine Infantino. Os dois editores, né? Exatamente. Exato. Então conta assim pra gente, assim, por que, né, tu achas que tem um diferencial a Marvel? Porque muita gente nesse meio tempo, obviamente muita gente pelo mundo todo criou personagens super-heróis com superpoderes, né, ou personagens assim, digamos assim, numa área mais fantástica, né, e por que que a Marvel não vamos falar ainda que hoje em dia ela, né, ela da Disney, obviamente uma coisa assim quase que imbatível, né? Tem realmente bala na agulha. Mas por que tu acha que ela durou? Né? Tu citaste aí que, né, tudo bem, tinha esse apelo da guerra, né? Tipo assim, essa política da boa vizinhança, né? Dos aliados da guerra, da Segunda Guerra, tudo bem. Mas por que tu dirias que ela continuou antes de se tornar uma mega potência? Então, quando o selo Marvel foi criado nos anos 60, que eu tinha dito, o que acontece? O Stan Lee, junto com o Jack Kirby, foi o responsável pela criação dos principais personagens, o Quarteto, os Vingadores, o Homem de Ferro, o Thor, e etc. Namor também, né? O Namor é antes, o Namor é da época da Timely. Ah, tá, desculpa. É, o Namor veio naquele período, mas ele foi depois ele foi reintroduzido no universo Marvel. Os personagens da Marvel, assim, quando a Marvel surgiu, a DC dominava o mercado de quadrinhos americano, né, de super-heróis. Só que os quadrinhos daquela época, dos anos 50 até o começo dos anos 60, eram tanto quanto juvenis, assim, né? Era muito... Sim. Era bem pra criança mesmo. Bem bidimensionais e bem, tipo assim, só estavam ali pra lutar pelo American Way, diríamos assim, né? É, exatamente. E, assim, o Superman era um super personagem, né? Então, assim, ele podia fazer tudo. O Batman era um milionário, né? Sim. A Mulher Maravilha era uma deusa amazônica. Amazona. Quando a Marvel foi criada, o Stan Lee desconstruiu esse mito dos super-heróis. Então, assim, o Demolidor é cego. O Homem de Ferro tem problema do coração e é alcoólatra. Sabe, o Thor é um deus que tem problema com o pai dele, porque ele se envolve com uma pessoa da Terra. O Homem-Aranha, o Peter Parker, né, ele tem que trabalhar para pagar a conta e ajudar a tia. Então os personagens da Marvel, eles tinham problema. Tem que contar o Hulk, por exemplo, né, que é uma pessoa que não está satisfeita com esse poder que ele adquiriu através dos raios gama e tudo mais. Isso. Então, o Hulk não era um super-herói, né, ele era um monstro, assim. Sim, é um anti-herói, na verdade, né? É, ele destruía tudo que tinha na frente, então assim, ele não tinha aquela consciência, né? Ele era uma criança selvagem, vamos dizer assim. Então os personagens da Marvel, eles tinham esse defeito de não ser perfeitos, entendeu? Então esse foi o grande apelo dos super-heróis no começo dos anos 60. E foi aí que a Marvel, né, cresceu e assim, e desconstruiu o mito dos heróis. E o Stan Lee foi o grande regente disso daí, né? Junto com o Jack Kirby, óbvio, né? E foi aí que como consequência disso, a DC teve que mudar, né? Tanto é que nos anos 70, a DC é outra editora, comparada aos anos 50. Porque aí você tem o Batman do Neil Adams, tem o Lanterna Verde, o Arqueiro Verde também do Neil Adams, uns quadrinhos. Tem que contar várias mortes dos personagens, né? Há várias mortes dos personagens que eles ficavam sempre matando e depois os caras renascendo, meio que parece que uma certa tentativa também de tentarem, entre aspas, humanizar os personagens, né? É, exatamente, mas isso aí foi um pouco mais pra frente, assim, foi mais pros anos meados 80, né? 90, assim. É. Então, assim, a gente fala da Marvel da DC, na minha visão, uma editora fez a outra, sabe? Uhum. E para mim são as duas faces da mesma moeda. Uhum. Né? E elas caminham juntas, de mão dadas, as histórias são parecidas, enfim. Mas o grande diferencial da Marvel, que você me perguntou, foi isso, a reconstrução dos heróis dos anos 60 pelo Stan Lee. Isso, quer dizer, o X-Men, por exemplo, é um exemplo super, né? É. Os X-Men, quer dizer, uma... Eles eram mutantes, tinha aquela coisa do preconceito, né? Da tolerância. Exato. E tal. Intolerância, enfim. Exatamente, eles serem, tipo assim, áreas da sociedade. Não fez tanto sucesso no começo, os X-Men, né? Demorou pra engrenar. Mas demorou pra engrenar? Viralizou nos anos 70, anos 80. Claro, depois com o cinema, pelo amor de Deus, né? Não entendi. Eu disse depois com o cinema, então, pelo amor de Deus, né? Que não conhecia, então, conhecendo e foi atrás de... É sucesso, né, mundial, né? Então, já fizeram quantos filmes? 5, 6, 7 filmes só dos X-Men? Pois é, e me diz uma coisa, como é que tu vês a importância dos antagonistas na Marvel, né? Porque quando eu penso em Marvel, eu também penso realmente o Doutor Destino, Duende Verde, Caveira Vermelha, Doutor Octopus, Ultron, né? Tinha aquele Venom, Magneto, Loki. Na DC, tu achas que tinha uma importância dada também tão assim... forte nos antagonistas, como foi como a Marvel fez, ou não? Em relação aos antagonistas, diz a DC? Isso. Sim, o ADC tem o Lex Luthor, né? Sim. É um humano, não tem nenhum superpoder, mas é o que mais bate de frente com o Superman, por exemplo. Né? Uhum, uhum. E o Coringa, que é um, talvez seja um dos piores vilões dos quadrinhos, assim, né? Uhum. Porque ele é um serial killer, né? Ele é, enfim... um assassino e toda essa coisa. Super sádico. Quem? Super sádico? Não entendi. Tá? Eu disse super sádico. Ah, sim, exatamente. Exatamente. Então, assim, os vilões da DC também têm um apelo bem grande, assim. E os vilões fazem os super-heróis, né? Claro, assim, claro. Os super-heróis só são o que são graças aos vilões. Perfeito. E tal. Claro. Né? E, mas, assim, claro. As histórias também não são só sobre heróis e vilões, né? Aquela coisa do combate... Isso mudou muito, né, dos anos 60 pra frente, assim. Era um pouco, era mais nos anos 50. Hoje em dia mudou muito, né? Então você vê vilão que vira herói, herói que vira vilão, né? Enfim. Né? Mas os antagonistas têm um papel fundamental, assim, nas histórias, né? Você falou do Doutor Destino. Pô, o Doutor Destino é um baita personagem, né? Acho que é um dos pilares, assim, em relação a Marvel Comics. É o Doutor Destino, sem dúvida. E super complexo, né? Exatamente. Exatamente. Você fica aquela coisa, quem é, por quê, né? Porque ele rege um país, né? Na Europa, a Latvéria, né? Ele é um monarca, né? Então tem todo um processo por trás do personagem, né? Ele não é só um vilãozinho, sabe? Um cientista maluco, vamos dizer assim. Então por isso que ele é um dos principais da Marvel, na minha opinião. Tá. E assim, o teu livro obviamente fala dessa trajetória no Brasil. Isso, né? A história no Brasil. E, assim, ó, só pra aceitar, né, você passou pelo Jornal Globo, que falasse no Diário da Noite, né, onde tinha o Capitão América com o Guri, daí tinha aquele período Atlas, também citaste, né, depois a editora La Selva, a Block, a RGE, a Abril, a Salvati, a Panini, no total foram umas 40 editoras? Foram 40 editoras. Tá. Somando fala um pouquinho dessa... Fala pra nós, né, é bastante coisa. Fala um pouquinho dessa trajetória maluca que teve no Brasil. Então, porque assim, quando chegou, eu conto 40 desde a época da Time, né? Desde a chegada. Não ouvi, desculpa, não ouvi. Então, eu computo 40 editoras desde do período Time. Né? Uhum. Desde quando chegou pelo Globo até os dias atuais pela Panini. E assim, antes, lá nos anos 40, 50, não tinha um contrato com a Marvel, as editoras. Então, assim, as agências aqui no Brasil fazia o contato com as editoras lá fora, negociava os lotes, chegava aqui e distribuía. Então, assim, era assim, né? Antigamente era assim, quem quer publicar esse personagem? Ah, eu quero esse. Ah, esse eu não quero, então esse vai para a editora tal. E por isso que tem muita divisão, né? A Ebal mesmo nunca teve um contrato assinado com a Marvel. Eles tinham um contrato verbal, então a Marvel publicava os principais personagens, né? O Capitão, o Hulk, o Thor, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico. Os X-Men, por exemplo, foi publicado pela Jeep aqui no Brasil, uma empresa chamada Jeep. Né? O GP, né? Não era GP daquela época da Gea, da Trieste, não era? Exatamente, GP. Tá. Eu falo tá. Jeep, né? É GEP, né? Uhum. E aí a Trieste publicou Nick Fury, A Minami Cunha publicou Doutor Estranho com o nome de Doutor Mistério. E aí, Doutor, por aí vai. Mistério. Doutor Mistério. É, Doutor Mistério. A primeira, o primeiro gibi de solo do Doutor Estranho foi chamado Doutor Mistério. Sim. Então, tirando a Ibal, que só tinha uma palavra verbal com a Marvel, o resto publicava quem quisesse. Então, sobrava. O distribuidor falava, olha, eu tenho o Luke Cage aqui. Oferecia para um, eu quero esse, vai. E publicava, entendi. Era assim. Só em 75, quando a editora Block, do Rio de Janeiro, assumiu a Marvel, que teve um contrato assinado de exclusividade. Então, de 75 a 78, 79, acho que janeiro de 79, foi da Block só. Então, só a Block... Ah, daí era o logotipo do cachorrinho aquele, né? Exatamente, é. Tá. Exatamente. Tá. E aí foi a primeira editora a ter um contrato assinado com a Marvel. Então, só que, infelizmente, o trabalho feito pela Block ficou muito aquém, né? Porque o complexo da Marvel é o seguinte, a Marvel tem esse lance de ter uma cronologia onde todos os personagens são interligados, né? Então uma história do Homem de Ferro, de repente, tem uma consequência numa história do Thor. Claro. Por sua vez, o universo é o mesmo, né? Como se fosse o mesmo universo, né? É o mesmo universo. Que por sua vez tem um reflexo no gibi do Capitão América. E por aí vai. E como as editoras eram... Como a editora Marvel era dividida aqui no Brasil por diversas, essa cronologia ficou mal executada, né? Então tinha editora publicando personagem que estava nos anos 70 e tinha outra que publicava nos anos 60 ainda. A própria Block fez isso daí. Quando a Block assumiu todos os quadrinhos, eles lançaram o gibi do Capitão América, que era da época dos anos 70, e os Vingadores eram dos anos 60. Então assim, você lia o Capitão América em uma diferença de 10 anos. Claro, em 72, o personagem já era outra coisa. Já tinha mudado muito, né? Já tinha acontecido várias histórias durante esse período. Então foi bem confuso, assim. E por isso que teve sempre esse pinga-pinga de editora, né? Porque da Block. É que eu não ouvi a última parte. Desculpa, o quê? É por isso que sempre teve esse pinga-pinga de editoras. Né? Claro, claro. Aí quando a Block acabou perdendo os direitos, porque eles estavam vendendo pouco as revistas, porque as revistas eram ruins, assim, né? Era aquele colorido forte, né? As cores. Os personagens tinham uma cor muito, né? Forte pra época, e era muita gíria que os personagens falavam também, né? Na verdade, a diagramação, a edição da revista em si era muito ruim, assim. Fato que fez com que as vendas caíssem. Aí a RGE, que foi o primórdio da editora Globo, assumiu uma parte, junto com a editora Abril, né? Ah, era uma associação. É, em 79, em 79, 80, assim. Aí era publicada por duas editoras. Aí foi aí que depois, em 83, a Abril fez um contrato exclusivo e acabou pegando tudo. E a Abril foi uma editora que meio que salvou a Marvel no Brasil, né? Eu até falo disso no livro. Porque foi a primeira editora a colocar os personagens em sincronia. Que eu te falei dessa cronologia. Ah, daí era respeitada a cronologia, a pessoa podia seguir tudo como se fosse uma saga gigantesca mesmo. Exatamente. Então a Abril foi a primeira editora a fazer isso daí, né? E que legal. Modo até conseguiu, né? Graças ao JP, que é o tradutor, eu tive o prazer de conhecê-lo e ele fala muito no livro. Ele foi um cara que conhecia o universo Marvel porque ele comprava as edições importadas. E quando ele foi contratado pela Abril, ele conseguiu colocar isso em ordem, né? Colocar as histórias em sequências e tal. Então, assim, somente em 80, vai, 81, que foi que a Marvel começou a ter as histórias publicadas certas, assim. Então, se você for ver, foram 40 anos aí de bagunça, né, no Brasil, né? Sensacional. E me diz uma coisa, assim, né? Tem depoimentos, como já citou, assim, por cima, do Frank Guedes, Alexandre Calari, o Manuel de Souza, Levi Trindade. Me fala, assim, tivesse, assim, facilidade, eles todos, assim, só para dar uma palhinha, eles todos tinham memórias boas, assim, ou tu tivesse daqui a pouco dificuldade até de repente, depoimento de alguém que já trabalhou, sim, não, por ter tido uma, vamos dizer assim, não ter tido uma boa experiência com a Marvel, por exemplo, no Brasil. Não, foi tudo tranquilo. O Facebook foi uma ferramenta que foi primordial, né? Pelo Facebook eu achei todos esses pessoas, alguns eu já conhecia já, né? Alguns eu já tinha contato já. Mas a maioria eu achei tudo no Facebook. E foi pelo Facebook que eu peguei o depoimento de todos eles, né? Que legal. O Ota, que é o Ota Assunção, ele foi editor da MED, né? Uhum. Uma das revistas mais vendidas no Brasil, sim, tá? Sim, sim. Ele começou na EBAL, como estagiário. Uau. E aí ele dá alguns depoimentos pro livro, assim. Ele teve uma memória bem boa, assim, né? Da época e tal. Só que eu acho interessante, querido, nisso tudo aí, é falar dessa cronologia, né, da Marvel, né? Uhum. Mas o interessante é que tem um equivalente brasileiro, né? Uma cronologia no Brasil, né? Com o pessoal indo e vindo e passando para outras editoras, quer dizer, é uma saga também brasileira. Exatamente. Né? Paralelo, como se fosse uma realidade paralela essa. Exatamente. Tanto é que Abril, por vários motivos, eles mudavam a sequência das histórias. Por exemplo, quando eles lançaram aquela saga Guerras Secretas, eles inventaram um final que só foi publicado aqui no Brasil. Isso, para a cronologia ter um fundamento, né? Entendi. Então, assim, é uma história que é famosa, eles tiveram que mudar, eles apagaram alguns personagens da saga, porque os personagens não tinham aparecido no Brasil ainda. Entendi. E aí eles publicaram essa saga, que tinha alguns personagens, eles apagaram, e no final eles tiveram que mudar o final. Porque a história foi publicada antes do tempo, porque essa série estava atrelada com o lançamento de uma linha de brinquedos aqui no Brasil, pela Gulliver. Ah, pela então, Gulliver, claro. Eu tinha forte a parte da Gulliver. Exatamente. É. E a Gulliver lançou os bonecos dessa saga que chama Guerra Secreta. Então eles forçaram a Marvel para que ele lançasse os gibis na época para poder vender os bonecos. Tava, me diz uma coisa, querido, Alexandre, assim, ó, que ano a gente tá falando isso aí, quando a Gulliver entrou na história, estão falando de 76, por aí? Não, desses bonecos da Guerra Secretas? Isso. Foi em 86, 87. Ah, tá, não, eu nem me lembrava que a Gulliver ainda tava, ainda existia nessa época. Eu quando eu penso na Gulliver, eu penso bem, né, nos bonequinhos de índios, de pele vermelha. É, o Forte tinha também Forte Apache. E aí o que acontece? Eles tinham o direito de lançar os bonecos e eles forçaram a Marvel a publicar a saga antes do tempo. Então Abril foi obrigada a publicar a série antes. E isso acarretou um monte de problema. Então, assim, Guerras Secretas no Brasil, a primeira versão, tem um final que só foi feito aqui no Brasil. E deve ser raríssimo, então, quer dizer, deve ter gente então, que está com alguma revista dessa época aí vendendo pelo preço um apartamento, então, deve estar, não, né? Essa não chega a ser tão rara assim, é até fácil de encontrar. Ah, é? Mas o valor dela é mais pela essa bizarrice, assim, de mudarem a história original, né? Uhum. Mas não é difícil de encontrar, não, você dá pra você encontrar por aí. Porque a Abril fazia um lote muito grande de revista, né? Na época, entendi, eles imprimiam coisa de, sei lá, 80, 90 mil exemplares. Lugar até mais. Uau. Coisa que hoje em dia não acontece assim, né? Os de 20 linha vendia mais ou menos isso daí, mensal. Entre os mas assim, com o advento da internet e pirataria e tudo mais, foi um baque muito grande pra Marvel, no caso no Brasil. Nos Estados Unidos eu sei que foi, consequentemente no Brasil também. Como é que tu vês isso, assim? As pessoas realmente perderam, qual foi a queda, sabe, dizer em porcentagem, assim, a queda de leitores, né, não se interessando a ter o material em mãos? Sim, então. Antigamente se vendia bem mais revista do que hoje em dia. A EBAL, o gibi do Homem-Aranha pela EBAL vendia 120 mil exemplares. 120 mil? Hoje eu acho que o Homem-Aranha não vende 8, 7, sei lá. Deus, a Panini não revela os números, né? Mas a tiragem, assim, é bem... Se você comparar a 50 anos atrás, assim, a tiragem é bem menor. Mas o problema é isso daí mesmo. É competir com a internet, é competir com Netflix, competir com séries de televisão, TV a cabo, videogame. Então, assim, é difícil você renovar o público, né? Então, claro. A maioria dos leitores que eu conheço, assim, são pessoas da minha idade, sabe? Quarentão. Eu vou fazer 40 anos ano que vem. Então, assim, é difícil você encontrar a molecada lendo. Tem, até tem, né? Mas o público maior hoje em dia é esse pessoal entre 30 e 40 anos, entendeu? Essa molecada aí não deve contabilizar 10% dos leitores, né? Eu não tenho esses números, tá? Mas eu acredito que seja isso daí mesmo. Bem por aí. Uau. Então é difícil você renovar um público hoje em dia. Isso falando no Brasil, né? Nos Estados Unidos, eu não sei como que funciona lá. Eu acredito que vende até mais do que aqui, né? Mas no Brasil é isso daí. E só que no Brasil, assim, o legal no Brasil hoje é que tem muita opção. Então a gente fala da Marvel, mas tem um monte de quadrinho autoral aqui, nacional, né? A Turma da Mônica, o Maurício de Souza ampliou o leque de publicações dele com Turma da Mônica Jovem, por exemplo. Sim, sim, sim. Com aquelas gráficas MSP. Então, e artistas nacionais fazendo quadrinho autoral mesmo, né? Até de forma independente. Então, hoje em dia, a quantidade de revistas publicadas, não sei se foi maior do que os anos 60 e 70, mas você tem muito mais opção, né, de quadrinho. Você tem bastante mangá também, o Walt Disney que você citou. Então, assim, opção hoje tem para todos os gostos, né? Isso é legal. Só que, infelizmente, não se vende tanto quanto vendia antigamente. Claro, claro. Ficou muito mais pulverizado, né? É, exatamente. Tá. E, gente, então assim, ó, o livro do Alexandre Morgado se chama Marvel Comics, A Trajetória da Casa das Ideias no Brasil, é da editora Laços. Isso mesmo. E, por favor, procurem, porque a gente tentou dar uma palhinha aqui, conversamos por cerca de meia hora, sobre, mas tem muito assunto, e como a gente tentou falar aqui, basicamente não é só... é um livro sobre as histórias em quadrinhos da Marvel, mas na verdade ela reflete toda essa saga editorial, o que foi esse editor do Brasil nos últimos anos, né? Isso mesmo. Então, isso mesmo. Alexandre, agradeço a tua força, obrigado pelo teu tempo e valeu, tá? Não, eu que agradeço. Só para falar, quem quiser comprar o livro, quem quer adquirir, entra na página do Facebook, que é o nome do livro. É Marvel Comics, A Trajetória da Casa das Ideias do Brasil. Entra lá, comics, gente, tá? Não é comics com um X. C-O-M-I-C-S, obviamente. Isso mesmo. Entra lá, a página que eu administro, quem quiser comprar, entra lá, que a gente conversa. Tá, esse livro pode ser encontrado também em livrarias, como é que é? Então, aqui em São Paulo, ele está sendo vendido na Loja Comics, tá? E na Gibiteria, que são as duas lojas aqui de São Paulo, né? Tá. E a Comics, dá para você comprar pela internet também. E quem quiser comprar direto comigo, é só entrar na página do livro no Facebook, que eu envio pelos correios. Alexandre, mais uma vez, valeu pelo teu tempo, tá, queridão? Ah, obrigado, eu que agradeço, estou à disposição. Um grande abraço, querido. Falou, um abraço, obrigado. Até mais, tchau. Tchau, tchau. Marco Antônio, eu era enlouquecido por histórias em quadrinhos, viu? Eu ia te perguntar uma coisinha, assim, que meu pai falava muito do Reco, Reco, Bolão e Azeitona. Esse chegasse a conhecer ou não? Conheci esse, Flecha Ligeira. Ah, sim, Flecha Ligeira já me citasse algumas vezes, né? Exatamente. Muito bonito o desenho, né? Era muito bem feito, viu? Tinha aquele Nick Holmes também, não tinha? Nick Holmes. Isso. Tinha... Era Rip Kirby no original, até. Exatamente. Era um de óculos, tinha um visual meio Clark Kent até. Exatamente. Bem bacana. Você também é antigo, hein? Eu pesquiso, tá bom. É que eu pesquiso tá. Tudo, né? Vamos lá, vamos pra primeira música. Que nem a gente toca aqui, você lembra? A gente tocou uma vez aí, Brad, né? A gente tocou duas vezes Brad, a gente tocou Alessi Brothers, e tu mesmo me falou, pô, né? Dos anos 70, tu não conhecia, mas tu pesquisa, não é mesmo? É verdade. Essa pra quê, né? A internet é pra isso, né? A internet é pra isso. Bom, vamos pra primeira música. Vamos, pros anos 50 então, gente. Vai lá, Fufunha. We're gonna put all the fears and cares behind. Ever since I heard the way. Marco Antônio. Valeu, essa aí é Now We Are One, ou seja, agora somos uma pessoa. Sua voz está sumindo. Não fez sucesso algum, o nome desse cantor, o nome de batismo é Walden Robert Cassotto, mais conhecido como Bobby Darin, sei que você curte ele, né? Ele nasceu em 36, em 14 de maio de 36, faleceu em 1973, com apenas 37 anos, foi muito antes de existir a expressão multimídia, ele já era, quer dizer, foi cantor, foi compositor, tocava cerca de 10 instrumentos, ator em cinema e TV, cantou rock and roll, né, jazz, pop, folk, né, para não ficar, tipo assim, fora, considerado datado, ele era democrata, então com a guerra do Vietnã, ele lançou várias músicas que também fizeram sucesso, protestando a guerra, era grande amigo até, grande admirador do Bob Kennedy, porque ele estava no Hotel Embaixador em 68, quando o Bob Kennedy foi morto. Ele nasceu, de origem italiana, né, nasceu no Harlem, e ele faleceu de uma forma muito pirada. Ele foi no dentista fazer uma intervenção e se recusou, não quis usar antibióticos. E daí pegou uma infecção, o nome é sepsis, que acabou complicando uma das válvulas cardíacas que ele tinha. E depois de 6 horas e meia na mesma operação, ele faleceu. É uma besta. Brincadeira, é. A gente daqui a pouco vai tocar um trechinho, claro, de um sucesso dele, que é também de 58, que é, obviamente, um mega hit, Splish Splash, foi famoso também no Brasil, né? Ele também teve como sucesso Dream Lover, que é uma música que eu adoro, Mac the Knife, Beyond the Sea. O Beyond the Sea, por sinal, o mega hit dele, foi o título original de um filme feito há cerca de 10 anos, foi a estreia como diretor do grande Kevin Spacey. O Kevin Spacey interpreta o próprio Bob Dylan, e o mais interessante é que todas as canções dele no filme não são feitas pela própria, são na própria voz do Kevin Spacey. Maravilhoso, é um musical meio surreal, o filme todo tem um clima meio surreal, assim, é um filme que infelizmente não fez sucesso no Brasil, tem que me lembrar do título aqui. É Uma Vida Sem Limites. Título ridículo, mas eu aconselho quem puder ir atrás, com Kevin Spacey, dirigido, estrelado e cantado pelo Kevin Spacey. Deixa eu ver, outras canções do Bob Dylan também podem ser ouvidas em filmes como Até os Fortes Vacilam, que é um filme com Tony Perkins e a Jane Fonda, Demônios da Pista, que foi estrelado para aquele filme, aquele ator James Darren, que fez Túnel do Tempo, Vítimas de uma Paixão, com Al Pacino, um filme policial que eu adoro, chamado Chuva Negra, com Michael Douglas, Amy Garcia, Ken Takakura, Os Bons Companheiros, né, Apolo 13, Copland, e é isso aí. Ah, vale dizer que esse filme Beyond the Sea, é Uma Vida Sem Limites, sobre a vida do Bob Dylan, foi oferecido para o Tom Cruise, para o Bruce Willis e o Leonardo DiCaprio. E o diretor Barry Levinson, que fez Quando os Jovens Se Tornam Adultos e Rain Man, queria dirigir, não conseguiu dinheiro e daí, anos depois, caiu nas mãos do Kevin Spacey, que sempre foi mega fã do Bob Dylan. Então vamos tocar um trechinho aí do Splish Splash? Vambora. Por essa favor. A gente sempre toca, vai. Pô, essa aí é famosa. Splish Splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Yeah! Rub-a-dub-a, just relaxing in the tub, thinking everything was all right. Well, I stepped out the tub, put my feet on the floor, I wrapped the towel around me and I opened the door. And in a splish splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? It was a splishing and a splash, reeling with the feeling, moving and a grooving, rocking and a rolling. É, o Roberto Carlos deu uma mexidinha, né? Essa canção no Brasil, é incrível que muita gente só conhece a versão brasileira aqui no Brasil, né? Fez muito mais sucesso a versão brasileira. Mas, também é importante dizer que ele também foi ator, o Bob Dylan, tem até um filme bem bacana, uma comédia romântica chamada Quando Setembro Vier, filmado pelo grande Rock Hudson e Edina Lollobrigida, que ele faz papel coadjuvante, ele até foi premiado como ator nesse filme, como coadjuvante nesse filme, e também é com a primeira esposa do Bob Dylan, a Sandra Dee. Então, vamos para os anos 60? Vamos nessa. Gosto muito dele, viu? Another letter would bring me closer to your side. Another wall along the Boss Skaggs. Esse é o grande Boss Skaggs. É legal saber que tu é fã dele. É aqueles compositores que, na verdade, até pode ver que ele não nasceu muito para cantar, mas eu acho de uma emoção quando ele canta. Você sabe que eu acho que ele nasceu para cantar? Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho. Não, porque eu gosto, por exemplo, só abrindo parênteses, gosto, por exemplo, do Tom Jobim cantando. Eu gosto, mas se for ver tecnicamente, ele, por exemplo, o Erasmo Carlos não nasceram para cantar, né? Mas eu gosto dos dois, não sei. Como é que tu vê essa coisa aí? Eu gosto dele em algumas músicas. Eu vou tocar um trecho daquela que você. Que foi o grande sucesso dele. Ah, tá falando da Rita Coolidge? Não. Aquela que você colocou, que você gosta, sim. E aquela que eu mais gosto de todas elas, aquela que eu sou apaixonado por ela. Não, pelo amor de Deus, gente, por favor, segura essa canção aí, Another Day, Another Letter, ou seja, outro dia, outra carta. Ela é de 69, é pouquíssimo conhecida, está trazendo aqui quase que com exclusividade, ela não toca nunca. Não, ninguém toca. Nem toca. O nome dele de batismo, né, do Boss Skaggs, é William Roy Skaggs, né? Então ele foi guitarrista e também cantava naquele grupo maravilhoso Steve Miller Band. A gente já tocou no Steve Miller Band nos anos 70, foi nos dois primeiros LPs do grupo. Ele teve vários top hits da top 20 nos Estados Unidos, mas ele no Brasil não é tão conhecido, né? Os maiores sucessos dele, pelo menos nos Estados Unidos, são Little Shuffle e Low Down, que a gente vai tocar um trecho aí. Jojo. Jojo, exatamente. Jojo. Então ele tem cerca assim, de uns 6 sucessos nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, não, pelo menos, e de nome ninguém assim conecta com ele. Não. Né? Ele nasceu em Canton, Ohio, vale dizer que é o filho mais velho de um cacheiro viajante. né? Depois ele se mudou, ele tem dois filhos, né? Quer dizer, tem dois filhos, Austin, que é um jornalista para a revista Rolling Stone, e também o Oscar, que morreu até de uma overdose de heroína aos 21 anos em 86. Muito triste isso. Quando ele não está em tour, ele cuida do vinhedo que ele tem no Norte da Califórnia com a segunda esposa. Vale dizer que a canção que vai tocar um trecho agora, Lowdown, ela era para ter feito parte da trilha dos Embaixo da Noite. Ele não levou o filme a sério, achou que não ia dar em nada, e obviamente a trilha sonora apenas foi a trilha mais vendida da história naquela época. Ele depois tentou voltar atrás, né, e daí participou de várias trilhas de filmes do John Travolta, só que todas as trilhas que ele trabalhou juntas não venderam o que vendeu a que ele podia ter participado, por exemplo, não, tipo, ele está intencionado, por exemplo, do filme Perfeição, que é um filme que eu gosto, do John Travolta, até baseado num jornalista da revista Rolling Stone, é com a Jamie Lee Curtis, Cowboy do Asfalto, e Embalos a Dois, que foi a volta do John Travolta com Olivia Newton-John, uma comédia romântica, e foi inclusive até fracasso de bilheteria. Depois do sucesso deles do Grease, né, eles voltaram. Deixa eu ver. Ele também está num filme de 76, ele pode ser ouvido, o Boss, num filme de 76, muito legal, não sei se te lembras, um filme com a Diane Keaton e uma participação pequena do Richard Gere, chamada A Procura de Mr. Goodbar. Lembro. Pois é, belo filme. Também num filme que eu adoro, com John Savage, chamado Bar Max, pelo menos no Brasil era Bar Max ou Rapazes do Bar Max. Um filme sobre duas atletas lésbicas com a Mariel Hemingway, um filme que eu adoro, chamado As Parceiras, em inglês era Personal Best. E é isso aí, vamos tocar então o Lowdown. Cabra Massa, dá pra empurrar o Lowdown inteiro, não dá? Eu vou tocar um trecho, porque eu vou tocar uma que você não sei se conhece. Você vai me matar hoje, vamos lá. She done spent. I swear she must believe it's all heaven sent. Hey boy, you better bring the check around to the sad, sad truth, the dirty low down. I wonder. Taught her how to talk like that. Essa que eu vou tocar, eu não sei se você conhece, mas pelo menos tem uma vantagem. Ele conta que tudo que a menina aprendeu, ela aprendeu no banco traseiro de um carro. Então, o barulho que fazia, o balanço do carro, vai, Fofonha. Virou expert de automóvel. Não é essa não, Fofonha. Peraí. Essa é a mesma. Era Low Down que tava tocando. É. Maravilhosa a canção. Pera aí. Take your time. Pera aí. Esse negócio demora. Vai, Fofonha. Também não é. Não sei o que está acontecendo aqui. Travou, mas eu isso faço. Isso aconteceu outra vez, eu me lembro. Parece que ele, às vezes, como se ele viciasse, né? E daí fica tocando a mesma. É, tem esse problema mesmo. Eu não sei o que acontece, mas... Tá, mas vem aí que eu fiquei curioso. Vê se rola, please. Vai rolar, sim, tem que rolar, senão a Fofunha canta. Em cima da mesa? Em cima da mesa, e pelado. Tá. Falando sério, como é que eu vou apagar essa imagem na minha cabeça não agora? Não vai, Fofunha. Conhece, Marco Antônio? Depois, no fim do programa, eu vou matar você. Uau. Georgia, I swear I've never seen such a smile. Gorgeous. But how are we to know? That was moonlight, there were searchlights. Oh no, Georgia, we will be together. If they ever let me out of here, they will say that it's not true. But I did it all for you, Georgia. Won't you tell them for me, Olha, com essa música ele não precisou mais trabalhar, porque ela ficou durante 18 semanas em segundo lugar no US Pop Album Charts da Billboard. Ah, é? Essa canção é do disco, aquele Silk Degrees, que é o disco dele que mais vendeu. Exatamente. Né? Esse disco é maravilhoso, acho que é de 76 a 77. Só assim, ó, enquanto eu tava tocando, né, eu adoro essa música. Você tava dançando. Eu tava olhando a letra aqui, olha o gênio. Ele fala assim, não vai rimar obviamente em português, mas ele diz, né, que uma coisa que encanta ele nessa Georgia, não o estado de Georgia, né, na pessoa, é que ela tem olhos preguiçosos e gosta de contar mentiras de cidade pequena. Então ficou Your Lazy Eyes and Small Town Lies. Gênio, gênio, gênio e gênio. É, o cara, o cara é muito bom. Muito bom. Mesmo. Vamos pros anos 70, querido? Vamos, pera aí que eu tô procurando aqui. A letra... Ah, tá, pra me matar no final. É, a letra dessa música é muito diferente quando ele fala também do velho automóvel parado ali, essas coisas assim, que é melhor você não traduzir, tá? Vamos lá pros anos 70, vamos nessa, Fufunha. Vamos lá. Tá rodando... Nighttime in the Switching Yard. Ninguém conhece. É da virada de 1978. And money. guns and money. Ten lawyers, guns and money. Olha, Marco Antônio, tem muita gente que acha que é fácil fazer um programa como você faz, só que esquecem que o trabalho de garimpagem que tem que ser feito é muito difícil. Não é um programa... Valeu por me dar esse crédito. Não, você não tem como... Eu já discuti com umas pessoas por causa disso. É muito difícil, assim, ó, é muito difícil. A gente coloca a mais famosa, que é o que todo mundo faz, né? Um trecho. Né? Mas a gente garimpa uma desconhecida, e é o seguinte, e essa desconhecida não pode ter sido feito parte de trilha sonora, sendo que a famosa tem que ter feito, né? E a gente também faz uma mini bio de cada um, e não é pesquisando na primeira fonte, porque está cheio de mentira na internet. Não é. Olha, é muito difícil, eu estava comentando outro dia com o Davi Roque, é muito difícil... fazer esse tipo de programa, porque são noites e madrugadas varrendo a internet. Certamente. Como às vezes eu faço. Sem contar que às vezes tu acha o link da música, mas a boa alma que disponibilizou numa qualidade ruim, né? Às vezes tirada de um vinil empoeirado, então a gente tem que cavocar. Obrigado pelo crédito, querido. Não, mas é verdade, é muito difícil fazer um programa como esse, porque você sucesso, qualquer um faz. É bom que a gente gosta do que a gente está fazendo, né? Então, exatamente. Facilita um pouco. Só uma coisinha a citar, eu falei Nighttime the Switching Yard, né? Na verdade, mais adiante vai tocar, em outro programa a gente vai tocar essa. A que tocou agora foi Lawyers, Guns and Money, que é sobre um americano na América Central envolvido com maracutaias e ajudando em guerrilha e nas maiores baixarias políticas possíveis. Money and Guns. Guns and Monies. Dinheiro e armas. Guns, Lawyers and Money. Querido, vamos para o hit dele de 77, 78 também, Werewolves of London. Vamos lá. Tá. Menu in his hand, walking through the streets of Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fooks, gonna get a big dish of beef chow mein. Werewolves of London. Essa música é o máximo, né? Werewolves in London, ou seja, lobisomens em Londres. Obviamente não é sobre lobisomem e nem Londres. É falando mais ou menos dos seres predadores que andam pela noite, né? Vale dizer que esse é o Warren Zevon, né? Era grande fã de trago. Faleceu com 56 anos, nasceu em 47, em Chicago. Uma coisa muito bizarra é que era filho de mãe mormon e pai gangster judeu-russo. Não, é fato mesmo. O pai dele vivia com problemas com a lei. Olha só, ele nunca foi muito popular, a não ser por essa canção aí, Werewolves in London. Ele era muito admirado pelo David Crosby, do Crosby, Stills and Nash. O brabo que eu tô tendo dificuldade pra falar agora, sabe por quê, querido? Tô com mega eco, não sei por quê. Sim. Mas tudo bem, eu não sei se é o eco técnico ou se é da minha cabeça que eu estou ouvindo a repetição. Você está com o computador ligado? O Crosby, né, do Crosby, Stills and Nash. Você está com o computador ou o laptop ligado? É que eu tenho uns textos que eu resumi, né, então... Se está ligado... Dá para falar outra vez, sempre o ideal é desligar, né? Não, deixar mais baixo, você deixando mais baixo ele não dá eco. Mais baixo. Deixa mais baixo, obrigado, que ele não dá eco. Então eu vou baixar aqui, tá? O eco é dito. De qualquer forma... Não, você é uma pessoa normal, você não tem desequilíbrio como o Renzo, isso, não. Isso. Olha, eu te agradeço que tu és a primeira pessoa, acho que em 26, 27 anos que me fala, me chama de normal. É você normal, tá. A normal é o Renzo Mora. Tá. Ó, o Dave Crosby, The Crosby, Stills and Nash, mega fã dele, Jackson Browne, Bruce Springsteen, Ry Cooder, o Don Henley do Eagles, o Tom Petty... E o Paul Schaeffer e o David Letterman. O Paul Schaeffer era o diretor musical do programa David Letterman. Sim. Quando ele estava mal de câncer nos pulmões, prestes a falecer, ele precisou de uma força do Paul Schaeffer e do David Letterman, e tem pela internet até. Em vez de eles chamarem o cara para cantar uma canção, ele ficou tipo metade do programa cantando. Ele está aí em cerca de 40 trilhas, desde Midnight Cowboy, Perdidos da Noite. Essa canção Werewolves in London toca também no Acordo Dinheiro, aquele Call of Money. É a canção tema, diríamos assim, do personagem do Tom Cruise. Ele até parece dançando ao som dessa música enquanto joga sinuca. Um filme que eu adoro de gangster chamado Coisas para se fazer em Denver quando se está morto. Sim. Sabe, né? Things to do in Denver when you're dead. Por sinal, é um filme com Andy Garcia e com Treat Williams. E por sinal, esse filme, o nome em inglês, né? Things to do in Denver when you're dead, é uma canção do próprio Warren Zevon. Um drama que eu detesto chamado Grand Canyon, Segredos de Família, que é com Christopher Walken e Michael Caine, um recente chamado Looper, Assassinos do Futuro, com Bruce Willis, e num seriado que a namorada do João diz que tem tudo a ver com o João, que é Dr. House. Tá. Né? Então, vamos para os anos 80 aí. Vamos embora. Por favor. Dr. House faz essa gentileza. 87. Perfect world to spend your money in. A perfect girl to spend it on. I promise to the working man that defies all reason. A brother you had best believe who will always drag you down. A losing car. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Música muito gostosa, viu? Gostosíssima, né? O nome muito dessa canção gostosa, aí... muito gostosa. É. O nome dessa canção é Nothing Ever Goes to Plan, ou seja, nada funciona como planejado. É uma bossa nova, né? É de um grupo... muita gente achava que até que era o nome de algum dos integrantes ou do líder. Não, o nome do grupo é Danny Wilson. É um grupo de... eles começaram em 84, depois se separaram tipo, em 91, depois voltaram em 93, não queriam mais voltar e daí parece que a hipoteca estava muito alta, daí eles voltaram em 2014, mas sem sucesso. Esse grupo é Danny Wilson, como eu disse, né? Eles são muito influenciados por o Steely Dan, parece Pacas, o Steely Dan, né, que é do grupo do Donald Fagen. Sim. Também eles, olha só, mega fãs, e sempre em entrevistas falavam da influência que eles tinham de Stevie Wonder e Burt Bacharach. Não tem como errar muito, eu acho, né? Não, não tem. Acho que não tem. São dois irmãos, Gary Clark e Keith Clark, e se juntaram ao Get Grimes. Eles cresceram numa cidade chamada Dundee, nada a ver com o Crocodilo Dundee, que lá é na Austrália. Essa cidade de Dundee é na Escócia, tocavam juntos em bandas escolares, em grupos escolares, e depois tiveram um hit em 87, essa canção também de 87 que a gente ouviu, chamado Mary Sprayer, que toca num filme que é o idolatro, chamado Quem Vai Ficar Com Mary? There's Something About Mary. Nas cenas iniciais, quando o personagem do Ben Stiller conhece a personagem da Cameron Diaz, e que o começo do filme se passa nos anos 80. Então, vamos tocar, se não for abuso, o trecho da canção Mary Sprayer. Vamos lá, por favor. Being here is heavenly. Every single day she says everything is free. I used to be so careless, as if I couldn't care less. Did I have to make this mess when I was Mary's friend? Suddenly the heavens rolled, suddenly the rain came down, suddenly was washed away the Mary that I knew. So when you find somebody, think of me and say, infelizmente, nós devemos não conhecer essas músicas graças à imbecilidade dos programadores de rádio. É, brincadeira. Essa canção tu conhece ou não? Não, não conhecia. Não, pois é. É do filme Quem Vai Ficar Com Mary. Quando tiver tempo, procura uma comédia maluca adorável com Ben Stiller. Tá? Ah, só uma coisinha. O Gary Clark, que é... Né, eu falei que os integrantes eram Gary Clark, Keith Clark, meu irmão, e o Get Grimes. O Gary Clark depois compôs pra gente como a Natalie Imbruglia, a Liz Phair, a Katie Lang e até para aquela Melanie C, que era uma das Spice Girls em carreira solo. Ah, tá. Então, acho que é isso aí, querido. Não, Ah, claro, tem a tortura final, tem um tiro de misericórdia. Você conhece Physical? Claro. Com Olivia Newton-John. Falando Physical, obviamente, da Olivia Newton-John? Exatamente, só que eu, claro, na madrugada, achei uma versão de Physical que eu nunca tinha ouvido. Tá, mas do mesmo ano, feito há pouco tempo, qual é a história? Feito há pouco tempo, feito há 2 anos atrás. Mesmo? Mesmo, uma coisa fantástica, com a própria Olivia Newton-John, e eu posso dizer a você o seguinte, no momento... Com a própria Olivia, tá, mas tipo assim, ela participando, é isso? Ela cantando. E eu posso dizer... Ela fez uma nova versão de Physical, é isso? Sim, e eu posso dizer a você que eu estou absolutamente apaixonado pela música. Vamos lá, por favor, toca aí. Não, pera aí, Fofonha. Tá aparecendo a outra. Pera aí. Tem uns 2 anos, tá me dizendo, é isso? 2 anos, mais ou menos, que ela gravou essa música fantástica. Vai, Fofonha. Deixa eu ver. Pode chorar, pode começar a chorar. Chora, Marco Antônio. Impressão minha, impressão jazzística. É isso mesmo, chora, chora. I'm saying all the things that I don't know you like. I'm making good conversation. I gotta handle it just right. You know what I getting hard, this holding back. You know what I mean. I'm sure you'll understand my point of view, 'cause we know each other mentally, yeah. You gotta know that you're bringing out the animal in me. Let's get physical, physical. I wanna get physical. Let's get into physical. Let me hear your body talk, your body talk. Let me hear your body talk. Let's get physical, physical. I wanna get physical. Let's get into physical. Let me hear your body talk, your body talk. Let me hear your body talk. E aí, Marco Antônio? Eu, assim, ó, na boa mesmo, na boa, sem puxação de saco, tô boca aberta. Sabe por quê? Sabe por quê que eu tô boca aberta? Uh-huh. Não só porque a versão é maravilhosa, mas não vai acreditar, eu acho um saco a canção Physical. Eu adoro o livro de Elton John, mas eu nunca fui fã da original. Mas parece que a canção foi feita pra ser... Jazz. Essa versão lounge barra jazz barra bossa nova, maravilhoso. Não, e ela pro pessoal que quando pensa em clima sensual de lounge, num clima lounge sensual assim, e pensa em Sade, querido, Sade me põe pra dormir. E essa Física não me põe pra dormir, muito pelo contrário, me deixa, como é que posso dizer, acordado. Exatamente. Não é mesmo? É fantástica, é maravilhosa. Maravilha. Pra variar, e a voz ajuda, né? Cá pra nós, né? É, e ela não mudou nada da voz, nada, né? Nada. Até legal de... Não sei se existe papo de mandar vibrações positivas, mas ela anda bastante doente, com um câncer dela, né? Verdade. Voltou. E, sei lá, só a gente só pode desejar o melhor aí, porque a barra tá pesada pro lado dela. Olha, obrigado, querido. Um beijo pra você, um grande abraço, e até sábado. Sábado. Até sábado, meu amigo. Um abração, gente. Outro, valeu, tchau, querido.